O 4071 decolou aos 29, controle 120 decimal 8. 28, obrigado. Boa noite, Índia Serra e LS na sua escuta, é o Gol no 398. Gol no 398, eu estou no visual, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso na 10, no 398. Pista molhada, Gol. Sente. Autorizado, como táxi. Livre pouso. Paulo, comandou, boa noite, é de 5827. 27, boa noite, Galeão 360, copia? Copio, Edson, 27. Autorizado, Galeão 360, via Upper Zulu 10, decola 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle opera em 1208, aciona 5410, cotejo. Já estão Galeão 360, Upper Zulu 10, confirmado do ano, saída da El, Leda Bridge. Código 5410, segmento do controle 1206, 1208. Oh, desculpa, correto, condutor do seu impulsionamento no 04. Ok, tá bom, está rápido, tá mais rápido. Onda 398, no solo aos 33, livre à direita, 121, decimal 9. 219, vai livrar, boa noite. Falou, boa noite, livrando na sua escuta no 398. Consegue táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Para o táxi Delta 3662 com 169 a bordo, alterna Fortaleza, 2 horas e 40 de autonomia. Prossegue via Passo Engenhal, ponto espera sistema torre 186, estado no 013, bom voo. Passo Índia de Alfa, ponto espera da 16, da 10, chama torre 118.6, alta 3662. Bono 398 irá aguardar a passagem do Airbus da TAM, após o mesmo prossegue via Juliette para o portão 08. Após o TAM, prossegue Juliette do 08, atento, 398. Positivo estacionamento, botão 3, 3, 2, 5, 8. Autorizado, semitaxi. Sim, Mariana, obrigado. Torre Salvador, eu tá 3662, ponto espera da 10, pronto, decolagem. Salvador Ground, Oceanair 6310. Oceanair 6210, go ahead. Ocean 6310, gate 07, push to start of runway 10, ready. Cleared, call me to text. Oceanair 6310. 6310, we'll go. Vento calmo. Taxi-Pan 3258 com 1167 a bordo. Autonomia de 6 horas e 30, alterna João Pessoa. Via Índia e Alfa, ponto para a torre no 86, estado 1013. 1013, Índia Alfa, 18.0.0, obrigado, uma boa noite. Ground Oceanair 6310, protect me, 153 aboard, 153 on board, 3 hours 19, alternate stop south. Roger, clear text, April 1, in and out from holding point call tower, 108.6, QNH 0013. 0013 cleared by April 1, Alpha, immediate Alpha 118.6 tower, 6310. Muito boa noite para 3858, ponto de espera da 10, pronto. 3858, muito boa noite, mantenha o ponto de espera e aguarda. Aguarda. Dois Salvador, web 6, 7, 4, 8, 4. 748, estou no visual, cheque 30, livre pouso na 10, o vento é calmo, pista molhada. Gente, recebeu livre pouso. Confirmo o trem baixo travado, a BJ 748. Ciente, vento calmo. Isso, boa noite, só meu pai que encontra. Estrada Salvador, Aracaju 250, decola 17, curva esquerda, Fuca, Aru é a saída, controle opera em 199, correção 1208, o controle, aciona 5407, contexto. As 49, livra direita 121, decimal 9. Direita 219, né? 742. Gente, acionamento táxi decolagem, chame a torre na frequência 1986, ajustado no 013. Boa noite. Solo Salvador, abjante 6748, boa noite. Gol 9084, só no visual, tem livre pouso na 10, o vento é calmo, reporte trem baixado travado. Está travado, visual, livre pouso na 084. Simão. Confirmando, a frequência do controle é 1208, ok? E aciona 5423 no transponder, cotejo. Galeão 360, centro do 10, da 10, curva direita da Euleda Brinde, 28 vai chamar. E acionar 5423, eu vou 1889. Correto, gol. Quando pronto, em posicionamento, me confirma o gate. Estamos no 8, reportaremos, obrigado. Salvador, web 6748, boa noite. Boa noite, web 6748, prossegue táxi via Alfa, Juliette para a posição 05. Alfa e Juliette, posição 5, autorizado. Web 6748. 9084, no solo 52, livre à direita, 121, decimal 9. Oi, general, boa noite. Oi, senhor, 9084 quebrou. Taxi Alfa, reportando o Brasiliense. Alfa, Brasiliense, não, não, não. De pronto, 3858. Tem livre decolagem da 10, o vento é calmo, então 3858. Tá. Autoriza da Terra Papá, reporta para a ingressão no 7, Whisky Bravo, Whisky. Ready, hold short 10. 6-0, line up and wait, runway 10. Line up and wait, 10. Web 5807, para você vai estacionamento no 4. Autorizado, Samitaco. Autorizado, Samara. Decolou 54, 119, correção 120, decimal 8, a frequência do controle. 308, 3854. A busca ali, mantendo 7. OSHA 6310, clear to take off runway 10, wind calm. Clear to take off 6310. Airborne at 56, approach 120.8. 1208, 6310, thanks for the help, good day. Bye bye. Whisky Bravo, Whisky tem livre decolagem da ONU 7, o vento é calmo. A seguir, via Juliette para o 02. Para a saída do Banco da Ju, da Webjet, passa aqui para o número 2, gol 9084. Web 5827, 124, 3 horas e 40, com fim. Vamos para o táxi. Via NJ Alpha, ponto espera, chama a torre, no 86, estado no 013, bom voo. 1013, via NJ, ponto espera, torre, 118, meio, Web 5827.